Cassino clandestino. Essa mina é um doce pra quem sabe curtir. Pra quem não sabe, não tem pedaço pra dividir. É só chegar, deixar alucinar. Almejo um beijo doce que já dá pra sentir. Eu vejo o desejo dessa noite fluir. É só chegar até o sol. Ai, ai. Te jogo no lençol até sair o sol. Isca viva no anzol. Eu vou passar o cerol. Anfetamina pra mina sorrir. O seu olhar eu já li. E a matina alucina, tiro sua lingerie. Ela é doce como mel, me eleva para o céu. Enxergo além do véu, na rua ou no motel. Atropelo que nem um trem. Na corrida de bike sem, vamos fazer neném. Ao som de Jorge Ben, quem manda as pontas. Passa coma, aciona, eterna onda. A tona, sem lona, na cama, no chão ou na poltrona. Excitação na zona, skunk no aroma. Embaça visibilidade, traça flexibilidade. Ela tem elasticidade, doce credibilidade. Minha especialidade, fica à vontade. Essa mina é um doce pra quem sabe curtir. Pra quem não sabe, não tem pedaço pra dividir. É só chegar, deixar alucinar. Almejo um beijo doce que já dá pra sentir. Eu vejo o desejo dessa noite fluir. É só chegar até o sol. Ai, ai. Sofisticada, na calada, deixo pelada na madrugada. Mina danada, açucarada, alucinada pela estrada. Faz pose de diva que me cativa. Aditivo Shiva que destila na saliva. Me contagia nessa licergia. Curte a boemia, sente a energia. Forma a magia que nos guia. Na noite ou no dia, ela me vicia com sua companhia. Nessa fantasia que sacia poesia. Faça terapia por telepatia. Vem comigo, te levo pro abrigo. Sigo no perigo do quadrado colorido que mastigo. Assim te xigo, vivo proibido no meu paraíso com a tática. Pela esplácida, na onda máxima. Essa mina é ácida. Essa mina é um doce pra quem sabe curtir. Pra quem não sabe, não tem pedaço pra dividir. É só chegar, deixar alucinar. Almejo um beijo doce que já dá pra sentir. Eu vejo o desejo dessa noite fluir. É só chegar.